para Romeu Serra November Vito. Informo que está à esquerda do curso, informo as intenções. Pesada, 28, estamos com hora avistada. Está avistando a pista, confirme? Positivo. Gente, chame torre 198 decimal 13, Serra November Vito. November Vito. Torre o Papai Romeu Serra November Vito, final 28, baixo trabalho. Torre 198 decimal 3, Serra November Vito. Baixo trabalho. 2340, irei em contato com o senhor do Recife sobre o seu plano e assim que eu tiver sua autorização eu retorno para o senhor. Muito obrigado. Pista 28, livre vento 260 graus, 190 nós. November Vito. No 754, autorizado 2000 pés, ajuste no 012, via Karen. Via Karen, desce 2012, igual no 754. Papa Romeu, Max Serra Golf, desce e mantém o nível 040. Serra Golf. Papa Romeu Max Serra Golf, vetoração para final da pista 28, procedimento VORDME, curva esquerda na proa 080, limitado pela radial 360 de Salvador. Gente, 080 a proa, limitado pela radial 360 de Salvador. Afirmativo, em caso de falha de comunicação, ao interceptar a radial 360, vou na proa de Lama. Max Serra Golf. Lama. Vai ser agora. A contornação parte 1 e reportará para ingresso na Lima. Afirmativo. Aquilo que a Beck Serra prossiga. Patrão Quilo Quebec Serra, submanter nível 050. Foi na proa de Jona para chegar da Cari. Quilo Quebec Serra. Controle Salvador de Papa Papa Alfa Tango Tango. Papa Papa Alfa Tango Tango. Aciona identificação. Chegada e pit. Mantém nível 080, reporte ideal de descida, Alfa Tango Tango. Chegada em pit, mantém 080, acionou em pit, chamará para descida, Alfa Tango Tango. Salvador, voo 754, acertou onde estiver direita para levar a informação. Tente do desvio no 754, informe ao término. Controle Salvador, boa tarde, voo 941, qual é a informação, Tango? Bruno 941, é acendo identificação, chegada cara e desça aí, mantenha nível 040. Confirma a chegada, desce no 040, é Cari? Afirmativo, no 941. Maduro. Maduro, informe, acompanhe. 18, com curva pela esquerda, subida Gole, Eval após Eudes. Gole Eval até o fixo Eudes. 5452 é o transponder, código do controle, frequência do controle, 199.35. Erra. Não, Papa Romeo Mike Serra Golf. Gente, Papa Romeo Mike Serra Golf, desça para 2.500 pés na proa da rotatória. Mike Serra Golf. Serra Golf. 35 Web 6741. Correto, 04 portão, chamando para o pushback acionamento. Está no portão 4, vai reportar para o pushback, grato. Vitor, Índia, Juliette, confirme destino. Está no pátio 4, correto? É, confirme. Está no pátio 4, confirme a pista, usando no 7? Afirma, está aí no 7, no pátio. Nível 050 na proa de faro, Kilo Quebec Serra. Informo que não recebo o modo Charlie. Verifique o modo Charlie. 3 Vetoração para a final da ONU 7. Curva esquerda na proa 070, limitado pela radial 360 de Salvador. Ano Campinha será coordenado. Aguarde número 2 para a Copa. Condições de voar visual na Pro 070, confirme. Não, essa Pro aqui está mais ideal, viu, na 080. Informo que não livrará o setor de decolagem nessa Pro. Solicito que voe numa proa mais à esquerda. 070 seria ideal, Mike Serra Golf. Mike Serra Golf. A possibilidade então de a Pro fora da barra? Tá. Faz o Sierra bem-vindo. Chame agora a torre 1 no 8 decimal 3, o Sierra 90 Evita. 90 Evita. Passando 185, autorizado até 160. Então 3174, acendo identificação, chegada cara e desça em montanha, nível 060. 060-3174. 1754, está autorizado o VRD6 da pista 28 e informe estabilizado na final. Passará estabilizado final da 28, 754 da Gol. Controle 3174, solicita respeitar o RNAV da 29. Gente, aguarde autorização para o RNAV, então 3174. Aguardando autorização RNAV, 3174. Controle 941, não tem intenção de executar o RNAV para 28, confia a pista opera toda extensão. A pista opera toda a extensão no 941, informo que aguarde para autorização do RNAV. 741. Serra 9 Vitor, autorizado cruzamento 1735 e táxi para o pátio 5. Ao estacional e frequência. Está bom, Vitor. Web 6721, aciona a identificação. Inicie redução para 220 nós, para sequenciamento. 329 para sequenciamento. Web 6721, o senhor tem condições de reduzir para 230 nós para sequenciamento? 6721, reduzindo para 230 nós com 4 dias. Ciente, grato. Só Rodou Mike Serra Golfo, pelo visto já livrou a prova decolagem da 28. Papa Romeu Mike Serra Golfo, aguarde para voar na prova da rotatória, mantenha a prova limitado pela 360 de Salvador. Mike Serra Golfo. Tá passando lama, avistando a 28, gol no 754. Gol no 754, chame a torre no noite, decimal 3. 283. Papa Romeu Mike Serra Golf, vê se mantém a 1500 pés, dá presente, voe na proa da rotatória, informe visual com o campo. Mike Serra Golf. Serra Golf, 1500, proa rotatória. Salvador, Alfa Tango Tango, ciente da informação e uniforme do pontilhão de descida. Gente, Papa Alfa Tango Tango, desça para nível 040, chegada e pitch, Alfa Tango Tango. Para o 040, na chegada e pitch. Papa, papa, Alfa Tango Tango. Nada 28, baixado travado. Gol no 754, continua a aproximação, com pista perto em total extensão. Aguardando só avistar. Só avistar para o outro pouso. Já está avistando. O 754 está avistando a 28. O 754, autorizado pouso, pista 28, vento 240 graus, 14 nós. 754. Web 6721, forma o tráfego 12 horas, 7.5 milhas, Alfa 320 da TAM, está passando nível 120 para 060. Controle, quem é que o TAM 3174 em redução, confirma? Negativo, tô 3174, mantenha a velocidade. Vai manter. Gente, tem conexão com o setor Recife, ok? Pra apagar a sonorização, não estou conseguindo entrar em contato com o mesmo. Assim que eu tiver a sonorização, eu retorno pro céu. Ciente. Reporte 3 mil de cabeceiro no 7, treino todos baixar travado. Aí que é a gol. A 3174, informe indicada. 250. Ciente, mantenha 250, 3174. Vai manter 250, 3174. Web 6721 indicada? Web 6721, informa o controle clareza 1. 6721, está mantendo 220 nós, confirme agora a clareza. Gente. Clareza 5, Web 6721. Salvador, boa tarde, 4082 da Azul, transfere, passa 210. Azul 4082, ação de identificação, chegada CARI, desce e mantém o nível 080. CARI 080, solicita se possível a RNAV. Gente, aguarde autorização para a RNAV, informe a velocidade que está indicada. 250. Gente. Atingindo 170-6721. Mantém posição antes da Alfa 219. 21. Web 6721. Vetoração para sequenciamento. Curva à direita, Proa 080, limitado pela radial 170 de Salvador. 080, limitado pela radial 170 de Salvador, mantendo 1970, o Webjet 6721. Web 6721 está autorizado, descida até o nível 070. 070-6721. 1941, desça para 2000 pés, ajuste 1012. 2000 com 1012, após Cari, pode voar a Serra Vitor 363? Afirmativo, após o Serra Vitor 362, está autorizado para o Serra Vitor 363, gol 941. 941, certo. 941, desça após Serra Vitor 362 para 2.500 pés. Autorizado o procedimento é Renato. Autorizado é Renato, 941. 6741, 4, pushback acionamento. 1174, desça para nível 040. 040, 3174. Pushback acionamento. Portão autorizado, portão 4, chame para o táxi. Vai chamar para o táxi, né? 74. Nós. Ah, sim. Isso é redução para 220 nós. Reduzindo 220, 40, 10. Telefone, cópia. Cópia, tô confirmando, Sierra Delta Lima Oscar é Boipeba, né? Correto? Ah, sim. Autorizado, Salvador para Boipeba, Sierra Delta Lima Oscar. Mil pés, decolada 107, após curva direita, mantendo o litoral. E aguardará as instruções do controle. Código, aciona o código 5445 e a frequência do controle 199.35, Vitor, Inda Juliette. Afirmo. PLB 05. Acionamento táxi decolagem, chame agora a torre 198 decimal 3, 193 a torre, Vitor e Juliette, bom voo. 1023, Juliette. Azul 4061, copia. Copia. Azul 4061, autorizado, Salvador para Campinas, 360 nível. Aerovia Peru 58, decolada 28, com curva à esquerda, subida Gole, Eval, até Sagaz. 5453 é o transponder e a frequência do controle 199 decimal 35. Correto, azul 4061, autente para a nave da Gol, que está finalizando o táxi de parqueamento até o portão 08. Após ser autorizado o pushback de acionamento, retorna ao táxi. Gente, só atento para a nave da Gol que está finalizando o parqueamento no 08, ok? Sim. É autorizado o backtrack, taxamento, reporte de vano, pistão no 7. Através de Vera Cruz, mantenha 1500 pés. Torre 118 decimal 3, o ajuste no 012, bom voo. Índia Alfa no ponto espera 28, vai chamar a torre 23, web 6741, ajustado no 012. Obrigado. 28. Autorizado R nave da 28. Após Cari, pode voar na proa do 3, Salvador, Serra Vida 363, Chana. Tana 3174, após Serra Vitor 362, está autorizado Serra Vitor 363. 362, após 363. Passando 364, 941. 941, torre 118, decimal 3. 23. No 941, passou 364, tá com o trem baixado travado. Azul 4082, desce e mantém o nível 060. 060 com a 082, está autorizado a RNAV? Aguarde para autorização da RNAV. Aguardo. Gol 1941, pista liberada, continua a aproximação, reporte visual com o campo. Reporte aral, 1941. Ajuste no 012. Desce para 3 mil pés, 1012, o ajuste, Alfa Tango Tango. Reportará para ingresso, estão no 7. Informo autorizado 1 no 1500 pés. É, confirme, 1800 para o Guadema. Afirmo. 7500 pés para o Guadema, o Vitorino 7. 1941, autorizado pouso pista 28, vento 1, vento 240 graus e no 39. Livre pouso, 941. 7-10-4-0-4-0-2-2. Assuma a navegação na proa de lama, Alfa Tango Tango. Assume na proa de lama, Alfa Tango Tango, descendo para 3 mil pés. Sim, Matheus. Seu fonte espera 28. Lá chamará a torre 198 decimal 3, o ajustando 002, tem um ótimo voo. Juliette, Alfa, fonte espera 2823. Ajuste 2. Boa tarde. Decola da 35. Sente? 7240 graus, 129. Nível 050. 050, 4082. 1941, solo as 40. Livre próxima à esquerda, mantém a posição antes da Alfa. Chame solo, 1219. Livre na Delta, terceira? Afirmo. Delta, mantenha a posição antes da Alfa, confira. Mantém a posição antes da Alfa e chamar a solo. Sim, vai chamar o solo 219-941. Juliette, Charlie, Yankee, podia confirmar, decola da 35. Zona ingressa pátio 3, informa para ingressar no pátio 1, com 941. Sim, em frente, pátio 3, reporta para ingresso pátio 1, 941. Juliette Charlie Zulu, ingresso do corredor Veracruz, informe através de Paris para ingresso Interlagos, mantenha 1500 pés. Juliette Zulu. Torre Web 6741, ponto de espera 28, boa tarde. Web 6741, boa tarde, mantenha ponto de espera da Golf. Mantenha ponto de espera 6741. Desça para 2 mil pés. Apro, informe estabilizado na final do procedimento VORD6 da 28, Alfa Tango Tango. 2 mil pés na proa de lama, reportará estabilizado final o procedimento VORD pista 28, Alfa Tango Tango. O 4082, 4 milhas, o Sierra Vitor 162, 362. Azul 4082, vetoração para sequenciamento, curva à direita, proa 080. Limitado pela radial 105 de Salvador. Início e redução para 190 nós, azul 4082. Ok, direita 080, limitado pela radial 108 de Salvador 4082. Está reiniciando a redução para 190. Correção final da 28. Da 190 nós para sequenciamento. Novo limite. É a radial 090 de Salvador. Novo limite, 090 de Salvador. Reduzido para 190 ou 6721. Campo à vista, da 3174. 6174, torre 18, decimal 3. 23, boa. Web 6721, desce e mantenha 3 mil pés, ajuste 10012. 3.0012, 6721. Salvador 3174, até a final da 28, baixado, checado, campo aviso. 3174, tráfico avistado, autorizado, pouso pista 28, vento 240 graus, 109. 240 com 10, livre pouso 3174. Web 6721, reassuma a navegação na proa de Lama. Web 6721, aguarde para a descida. Proa de Lama, aguarde para a descida, o 4082, proa 090, formações. Azul 4082, desce e mantém nível 040. 040 com 4082. Patrulha, Papatango Vitor, Índia Juliette. Papatango Vitor, Índia Juliette. Suba para 1500 pés. Subindo para 1500 na praia de Guaibeba, Juliette. Olha o Papapapa Alfa Tango Tango, estabilizado final, procedimento ZOR 328. Papatango Tango, chame torre 18, decimal 3. 308-30, boa tarde. Vai. Web 6741, confirme quando autorizado a decolagem imediata? Afirmativo. Web 6741, alinha e mantém, aguardando para decolagem. Sente, 6741. Sam 3174, solas 43, livre, próximo à esquerda, mantém a posição antes da alfa, chame solo, 121-9. 219, vai chamar. Salvador de Papapapa, Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, continue a aproximação para 28, aguarde liberação para o pouso. Sente, Alfa Tango Tango. Webjet 6741, após a decolagem da 28, mantém a proa até o nível 030. Gente, vamos manter a proa até o 030, Web 6741. Correto, aguarde liberação para decolar 6741. Aguardando. Juliette Charliante, após a decolagem da 17, o senhor vai ascender para 1.500 pés e manter a linha do litoral à direita. Certo, mantenha a posição, aguarde liberação para decolar. Ainda não. Juliette Chalianque, mantenha a posição. Webjet 6741, autorizado decolada 28, vento de 240 graus com 11 nós após o DEP, proa até o 030. Iniciando a decolagem, mantenha a proa até o 030, Web 6741. Correto. Corre azul 4061, ponto de espera pronto da 28. Confirme. Azul 4061, ponto de espera pronto da pista 28. Ciente, mantenha o ponto de espera da 28, 6741. O 4061 da Azul, mantenha o ponto de espera. Mantém, 4061. Serra Vitor 364, Azul 4082. Quando, após a decolagem da pista 28, deverá manter a proa até o nível 030. E só então com vara esquerda para o perfil gole. Ok, mantenha a proa até 3 mil pés. Alfa Tango Tango já está na escuta da Torre Salvador? Sim, no final de 3 milhas, baixado e travado. Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango autorizado, pouso na 28, vento de 240 graus com 12 nós. Vento pouso autorizado, pista 28, Alfa Tango Tango. 6741, decolou de Salvador aos 446, proa até 030, controle 119, decimal 35, 6741. 1935, 6741. Jet Charles Zulu, chame a torre 198, decimal 3. Controle do objeto 6741. 6741, prossiga. Decolou da 28, tá mantendo a proa. Gente, o Web 6741, compra restrição imposta pela torre após estar autorizado o proa de gole. 6741. Você mantém a proa após 3 mil pés, voa gole, Web 6741.